álcool cria ilusão. Me imagino aí no seu colchão. Nesse sonho eu vou te beijando, o seu corpo todo passeando. E quando menos se espera, a tristeza chega e vira companhia. Tudo que eu olho machuca e judia. Não tem mais jeito, essa é minha vida. Bêbado, jogado, eu vivo embriagado. Sem você do meu lado, coração despedaçado. Bêbado, jogado, eu vivo embriagado. Sem você do meu lado, coração despedaçado. Antes ele sonhando e triste acordado. Cora, violê! É melhor sonhar, né, parceiro? É melhor sonhar. É muito melhor. Simbora! E quando menos se espera, a tristeza chega e vira companhia. Tudo que eu olho machuca e judia. Não tem mais jeito, essa é minha vida. Quero ouvir a galera com a gente agora, como é que é? Bêbado, jogado, eu vivo embriagado. Sem você do meu lado, coração despedaçado. Vem! Bêbado, jogado, eu vivo embriagado. Sem você do meu lado, coração despedaça. Antes ele sonhando e triste acordado. Eu vivi bêbado, jogado, eu vivo embriagado. Sem você do meu lado, coração despedaça. Antes ele sonhando e triste acordado. Valeu! Obrigado, gente.